Dia e a hora. Hora certa, 12:03. Atenção, cidade, região de Palmitinho. Agora todas as quartas-feiras é dia de comprar mais, pagando menos. No caminhão da economia. Sempre com frutas fresquinhas e grandes promoções pra você, amigo consumidor. Temos a promoção maluca da banana. Só 99 centavos o quilo. Tem a promoção imperdível da cebola. Só 99 centavos o quilo. Maçã gala, R$1,99 o quilo. Abacaxi, 4 unidades por R$10. Batatinha, R$5 a bolsa. Além de laranja, bergamota, mamão, melão, manga, melancia, tomate, batata doce, feijão novo, amendoim, saladas e legumes. Toda quarta-feira na praça, em frente ao Banco do Brasil. Grande feirão de frutas e verduras no caminhão da economia. Fia do sapato e a temperatura. Temperatura 21 graus. O colorido da estação você encontrará aqui na Cia do Sapato. Toda a linha de rasteirinhas, sapatilhas, sandálias, tênis, enfim, tudo que for tendência, a Cia traz pra você. Rasteirinhas e sapatilhas a partir de R$29,90. Sandálias e tênis infantil a partir de R$29,90. Sandálias e tênis adulto R$39,90 e R$49,90. Cia do Sapato, no trevo de acesso a Seberi. Visite a Cia do Sapato no Instagram e acompanhe as promoções. Reparos mecânicos e você procura profissionais de confiança? Então nós indicamos a Mecânica Visucar. Executa revisões e serviços mecânicos, equipamentos de última geração para diagnóstico e reparos em todos os sistemas. Pessoal treinado e qualificado. Possui grande variedade na seção de peças, pneus, óleo, óleo específico para cada veículo. Efetuamos também serviços de alinhamento e geometria. Mecânica Visucar, Distrito Industrial Palmitinho, ao lado da 472, fone 3791-1478. Supermercado São Francisco oferece a próxima atração na Xiru. Supermercado São Francisco, seu carrinho cheio de qualidade e preços baixos. Aqui tem tudo que você precisa para o seu dia a dia. Hortifruti, açougue, muitas delícias da padaria. Supermercado São Francisco, lá, lá, lá. Você aqui. Em dezembro, Palmitinho receberá um novo e moderno supermercado São Francisco. Aguarde! As principais informações do dia estão no ar. Estão no ar. Na sua M1380. Jornal da Xiru. Agora são 12:06. Muito boa tarde. O Jornal da Xiru está no ar e estas são as principais manchetes desta quinta-feira. Bolsonaro define que novo governo terá pelo menos 15 ministérios. Ainda, cenário caótico aguarda Eduardo Leite no Palácio Piratini. Começa nesta quinta-feira a vacinação contra a febre aftosa. Petrobras reduz preço do óleo diesel nas refinarias em 10%. Juiz Sérgio Moro aceita convite e será ministro da Justiça e da